quando ficavam doentes as pessoas, o que que faziam? Bueno, às vezes, se era pouca doença, tomava um remédio, tomava um juju, sarava, não. Remédio eu tenho, olha, tenho tudo aqui, todo, olha, porque eu ia, todos os meus jujinhos que eu tenho, vamos ver, aqui, esses aqui, esse é o cidró do mato, vamos ver, esse aqui, esse é o alecrim. Alecrim. E isto é o, como é o, não sei como é o nome desse também, que isto é um remédio, desse, o guiné. Esse é bom também, eu tenho aí ele, esse é o planta aí, o guiné arruda, tu feitiço não me gruda. E como é que se usa? O guiné tu tem ele, eu nunca na vida usei ele para nada, eu tenho ele no jardim porque sempre diz que há maldade no mundo, não. E uma vez me botaram uma bruxaria e eu quase morri, não, pero depois eu pude sarar, então eu tenho o guiné aí, eu não uso ele para nada, ele está aí, porque dizem que tem que ter nas casas, porque quando tu te faz uma bruxaria que tu tem, que eu tive, quase morri, me fizeram uma, mas me fizeram porque, não que eu sou má, não, era minha sogra velha, que ela não queria comer cachaça com ele, porque eu era muito guria, ele é 10 anos, mas aí que eu... E ela dizia, essa idade de casar com essa guria suja, me mandou uma bruxaria. Então, essas coisas sabiam fazer também? Sabiam no povo, ela ia nas bruxeiras do povo. E a gente, nós não somos da maldade, não somos nada. E ela era, não, ela escolhia um noivo, ele cuspia, as noivas cuspiam. E diziam que eu era uma guria suja, que ele era mais velho. Porque a minha avó curava cobreiro. E ela me ensinou a benzer, cobreiro, empache. Então o gurizinho da enfermeira aqui eu curei um dia, e ela também, um dia ela veio com uma congestão, eu curei ela, eu benzo e curo ela. E gosto de benzer o maloiá também, essas três coisas eu sei fazer. E benzo e curo, porque eu já curei todas as pessoas que vêm com cobreiro aqui. E como é que faz? O quê? Faz com palavras, assim, com xuxa, tu agarra, eu agarro uma faca, não, de cobrir o rabo, te corto a cabeça, te corto o rabo, se é de sapo, se é de aranha, se é de formiga, se é de lenha, para que tu não cresce nem progressa, te corto a cabeça, te corto o rabo, que se curaria com o pó da guia, com o nome de Deus e a Virgem Maria. Mas é segredo? Eu ensino para todo mundo que queira, porque quando sai, que vem, pedir, eu não gosto de benzer ninguém, só quando vem, não. Eu ensino para que se benzo. Tu mesmo te benzo e te cura. Ah, tem pessoas que têm crianças. Não, assim, então, claro, tu faz assim. Eu escrevo e dou, porque é uma benção dura, não é bruxaria, tu sabe, não. Não é ser macumbeira, sem vergonha. E não se cobra nenhum peso de ninguém para curar um cobreiro, nem para benzer um maloiar. E nem para benzer um empache, porque o empache tu agarra e faz assim, ó. Tu bota assim, ó. É a veiadão. Faz a festa, comida para baixo sim, para arriba não, porque não faça congestão. É assim que se vence. É assim que essa pessoa adianta se cura. Sim. Para dor de dente? A dor de dente, bueno, dor de dente não sei porque eu nunca vendi dor de dente. Eu sei só essas benzeduras que sempre são as que mais... Sapo? O sapo sim, ó, o sapo faz assim, ó. Sapo. Eu mesmo corto. No que se curaria, com pó da guia, com o nome de Deus e a Virgem Maria. Isso tudo a minha avó nos ensinava porque para nós benzer nossos fios quando nós tínhamos, para não levar. E depois, quando eles estão com sapo na língua, tu agarra e ferve a erva, e cola, e lava a linguinha e tá só.